648, avistou com 1.100 pés. Ok, no 648, pouso autorizado, pista 90, 1900 graus, 8 nós, o ajuste 0097, pista molhada, pouso montado. Livre pouso na 10, 1017, igual a 648. Charlie Zulu, mantenha a posição, o controle já autorizou o visual especial. Mantenha a posição, aguardando para a decolagem. Na M3 a 1, após a passagem do voo, autoriza a linha e manter a cabeceira no zero. Mantenha o voo 2065, Guarulhos. 2065, Guarulhos, autorizado 360, BB Zulu no 0, Pai 1, Pai, GB Zulu 44, Agog. Nicolau Pisto no 0, curva direita, série da L, transição módima, controle 120.8, aciona 5423. A tempestadeira do Boeing 737 que acaba de pousar na 190. Juliette Sá Zulu. B311, alinhar e manter pista 90. Ali manter cabeceira 90, chama 6309. Dia chegada bom, se para 2010, ajuste 1097, quando localizador. Dia bom, 17, para 2000, para manutenção do localizador. No 3663, passa nível de voo 160, chama sempre em 125.1, alterna 13325. 251, 3325, obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Pode confirmar a mensagem? Dá um ruído muito alto no fundo. Oi, bom dia. Obrigado. 7-6-3-11, livre decolagem. Uma centena com 10 nós, o ajuste 0-0-7, pista molhada. Obrigado, decolagem 6-3-11, cabeceira 0. B autorizado via chegada a Mari, desse mantém 050. Prezado Estado. Controle Salvador, bom dia, esse é o Papatango Juliette Charles Zulu. Juliette Charles Zulu, corredor Axião no meu pé, ajuste 1017, FAM através do Fala da Barra. Bota lembra. Legal, Patão, então. Pode baixar o táxi, papá. Xilé, M3, decolada 58, controle 1208. 08, boa. Zuluno decolou no perfil da Dael Leda, quando possível, proa de Leda. Tato radar na decolagem, subiu mantenha 360, após 2000, voo e Leda. Nós devíamos Leda, Xenero 6319. autorizado, cruzamento Alfa Tango Tango, Quebec, Mike, na Lima, 1211, a frequência do solo para prosseguir até o Pátio 3. No 2065, obrigado por inspeção, mas era chamada para tarde. Autorizado por disposição no 0 chama ataque, voo 2065. Autorizado no chama ataque, 2065. Tango Tango, mantém a posição na Lima, aguarda. Voo 2065, posição no 0, aguarda só um minuto para o push, temos aeronave para ingresso no Pátio 1, na retaguarda. Ok, vai segurar então o 2065. Gente, aguarda só um minuto para tirar e liberar. O papapá, Alfa Tango Tango, autorizado ingresso no Pátio 1, via Lima, contorno grande pátio, após Pátio 3, até as viaturas ingressando no momento na entrada do Pátio 3. Alfa Tango Tango, hoje está pronto para Copa. Autorizado Aracaju, conforme rota plano de voo, nível 090. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Perfil de saída, Conde. Transponda 0263, controle no 208. Está presente, puxando a ME3, o nono. Primeira posição. Cruzando 70 agora, senhor, na Prodileda. Gente, confirma a intercessão que o senhor está voando. Solicita a morte, mano. Morte, aguarde coordenação, vou ele inicialmente. Ok. É 5 coordena com a equipe de sol, número 0, chama para ataque. Solidariedade, chama para ataque, 2-0-5. Solo azul 9134, pushback acionamento, pátio 3, remota 2, Romeu. Gente azul 9134, autorizado push, posição 2, Romeu, chama ataque. Gente. Gente, prossiga sobre Regas Gol VSR, frequência livre para coordenação e pouso. Juliette, Charles, Zulu. Bom, no 621 estabilizado. Bom, no 621 com flat final e LS que se reixa 62. Salvador, 1895. 1895. Tempo. Bom, no 621 na final embaixo travado. Bom, no 621, ajuste no 097, aporte visual com campo. Tá, avistamos já. DI, LS, XR, pistão na 0, informa o localizador. Fotocap, Equador, o voo 2065 está com 3 horas e 44 de autonomia, está na rebelião 1-127-52, após o taxi. Voo 2065, 30 táxi, contorna a parte 1, após Índia, ponto espera da pista no 0, chama a torre 1-1-8-2-1-9-5, QNH 1-0-1-7. Parte 1, Índia, no ponto espera da 10-2-1-5, fator voo 2065, grato a Deus. Bom dia. Azul 9134 para o táxi, 55 a bordo, 2:40, alternamos Salvador. Autorizado o táxi até a saída do pátio 3, se porta na saída do pátio 3, 9134. Até a saída do pátio 3, 9134. Azul 9134, visual com o tráfego Boeing 737 da Gol, no momento passando através da posição 05. Afirmo. Segue o táxi do mesmo para o ponto de espera da pista no 0, chama a torre quando pronto em 1182195, quem negar no 017. Segue o Gol com o número 2, lá com a torre no ponto de espera 9134, bom dia. Bom dia. Turno 211. Direito 211. Voo no 621, no cruzeiro táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette, voo no 621. Estou pressionado para o pedal, 0 pro. 27, prefiro. Voo no 605, autorizado alinhado e decolar, pistando a 0, vento 1900 graus, 8 nós. Autorizado alinhado e decolar, 0, apenas aproximado, voo 2065. Para o Porto Seguro, jogou os 37, será o Coral. Está pronto, cópia? Prossiga. Autorizado, Porto Seguro, conforme rota plana de voo, nível 180. Decola pista no 0, primeira curva direita, perfil de saída, Coral. Transponder 5443 e o controle em 120.8. Autorizado, 180, decola da 10, com curva direita plana. Coral, a saída, 5443 e libera 208. Azul 2770, altera somente o transponder para 0264. Corrigido o transponder então, alterado para 0264. Afirma, 0264, cotejamento correto, reporta pronto, você na posição 4 Lima, pátio 3. 4 Lima, pátio 3, reportará quando pronto. 1251, confirma a secundária. Secundária 13325. 1-3-3-2-5, por que você apenas a posição, falou? Você formou o Ugnazi, Golf November e Alfa Vista. Ok, Ugnazi, obrigado. Voo no 621, autorizado ingresso 71, via Juliette, posição 09. Voo 065, decolador 08, controle 1-2-0, decimal 8. 208, controle voo 2065, grato Pajé. Solucionador Bom Dia, gol 2065, cruzando 1600, Tael, Motiba. Sou 2065, contato radar, subi mantinha 360, saída dela. 360, Dael, gol 2065. Quase 9134, exato decolagem, pistão no zero, vento 1900 graus, 09 nós. Possível voar a Motiba da presença? Pesado voar Lida inicialmente. Voa Lida com 2065. Somente o POV, o 30 táxi, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre quando pronta e no ponto de espera em 1-1-1-8-95, que é legal no 0 no 7. Controle Salvador, muito bom dia do voo 1094, estamos clientes de dados, Quebec. Voo 1094, autorizado chegada a Mari, desse mantém nível de voo 050, vigilante. Desce até o 050, autorizado a Mari, é possível após o Pabog voar direto de TAP? Após o Pabog, autorizado em TAP. 090, agradeço. Estabilizado antes, o 3896. 3896, complete final, ILS XRA, chame a torre, 1895. 1895, CJ, 3896. Controle Salvador, bom dia, Azul 9134. Azul 9134, bom dia, contato radar, suba ao nível 150, saída Conde. Ok, 150, Conde, Azul 9134. Salvador, bom dia, 3896, passando em Serra, com o embaixado checado. Tan 3896, pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, 190 nós, altímetro no 097, pista molhada. Autorizado, pouso na pistão no 0, Tan 3896. O Alfa Lima Charlie disponível a pista no 0, pista no 7, saída prevista para Brasília, de pista no 7, Arbore Elef. O Alfa Lima Charlie confirma o bate que se encontra. Vamos à pista aí, no caso à esquerda, é a pista no 7, solicita a decolagem parte da mesma ou pista principal no 0? A gente chama para confirmar a pista, Alfa Lima Charlie, já temos a cópia aqui. De caso for solicitado a pista no 0, Arbore Elef, 17 também sairá da Arbore Elef. Gente, bom dia. Controle poderia estar confirmado, autorizado, bom, 0094. 094 está livre de descer até o 050. 050, Alfa Tango Tango Lima, mantém pistão zero. Tá 3896, solo aos 14, direita, 1211, bom dia. Alô, tá 3896, lembrando. Tá 3896, autorizado o táxi Alfa, importante na direct. Alfa, na direct. Voltando 3896, autorizado o ingresso 51, desde direto, posição 05. 51, confere, chame o centro Recife 125, 1 antena 13325, gol 2065. 25, 1 antena 3325, grato, bom dia. Voo no 184, autorizado Recife, conforme rota plana de voo, nível 370. Decolada pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca Jamo Caju. Transponda 5435, controle em 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 370, conforme Puca Jamo Caju é a saída, conforme rota do plano de voo. Decolada 10, curva à esquerda, 5435 é o transponda 208, controle igual 1184. Protegimento correto, reporta para acionar a posição 04, voo 1184. Reporta 1184. Voo 1094, após ETAP, desça para 2000, livre LS X-Ray, pistão 90, informe localizador. Após ETAP, desça até 2000, livre LS, voltará para o localizador, voo 1094. Obrigado, Conde. passar a etapa de abaixo no 050 ou 094? Autorizado, gol no 094. 094. Realizando informação em Costa Romeu, pronto, cobra para São Paulo. Nome 621, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota plana de voo, nível 360. Decola pista no zero, vindo na curva direita. Fechou de saída da El, após voo a Leda, posição Votiva. Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5445, controle no 208. Alinhamento correto, reporta para você na posição 09. Paulo Salvador, muito bom dia, né? 61140, cliente da Romeu, para autorização Maceió. Romeu confere, autorizado Maceió, conforme rota plano de voo, nível 350. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Transpone 5454, controle no 20.8. Maceió, via Brasil 17, nível 350, decola da 10 com primeira curva à esquerda, Puca Jamo Caju, 5454, transponder 20.8, controle, Oxiné 140. Protegimento correto, reporta a posição na posição 02. Ah, sim, bom, responderá. Gol 1184, posição 4, pushback, acionamento. Gol 1184, autorizado push, posição 04, chama ataque. Chama ataque, gol 1184. Alô, Salvador. É, muito bom dia, gol 2370, para o pushback, acionamento, na 4 Lima, 43. Azul 2770, autorizado acionamento, 4 Lima, chama para ataque. Localizador, gol 094. Gol 094, passador na complete final ILS, torre 1895. 1895, vai chamar a daqui a pouco, 094. Salvador, muito bom dia, do gol no 094. Bom dia, 094, bom dia, justo no 097, aporte visual do campo. Portarão, 094. Para o taxi voo 1184, 130 a bordo, Mach 68, 3 horas e 20. 3 horas táxi, frente após 20, ponto espera da pista no 0, chama a torre 1118, decimal 95, QNH 1097, voo 1184. Via Índia, ponto de espera 1895, QNH 10, 1017, é isso? 1097, afirma. 1097, voo 1184, obrigado. Visual Gol 1094. 1094, pouso autorizado, pista no 0, 1900 graus, 1909, pista molhada. E pouso no 0, gol 1094. Pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto espera da pista no 0, chama a torre 1118, decimal 95, QNH 1097, azul 2770. Via pátio, via Índia, ponto espera chamar 1895, azul 2770. Salvador, eu vou no 648, tem que dar o meu, autorização para Maceió. Voo no 648, voo meu, confere. Autorizando Maceió, conforme rota plano de voo, nível 350. Decola pista no 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Pucajambo, Caju. Transponda 5457, controle em 120, decimal 8. Tem mantenha 4000 pés, ajuste no 097. Zero, decola da 1-0 com curva à esquerda. Buca, Jambu, Caju, 5457 ao transponder, 1-208, controle, gol no 648. Protegimento correto, reporta pronto, acionar a posição 0-1, no gol no 648. Chama a Nelson, gol no 648. Só gol no 094, gol no 094. Trazer o táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, da Juliette. Azul 9134, controle. Ah, escuta, 9134. Fita meia dúzia de milhas para Conde, serviço radar terminado. Chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. É, Aracaju 203. Bom dia, Azul 9134. Confirmo 1094. 1-0-9-4, solicitando ingresso parte 1 via Juliette, posição 1-0. Juliette, posição 1-0, 1-0-9-4. 0, manter o ponto de espera. Manter o ponto de espera, azul 2-0-7-0. Azul 2770, ali mantém pistão 0. É, ali mantém na 1-0, azul 2770. 4, contato radar, suba para nível 370, saída PUCA. Controle de gol 1184. 1184, contato radar, suba para nível 370, saída PUCA. É da PUCA, atenção 370, gol 1184. Bom dia, TAN 3198, acione a identificação, dessa vez chegada a Mário para o nível 050. QNH 1017. Autorizado ITAP, TAN 3192. 140, bom dia, está na 02, pushback em funcionamento. Autorizado, puxa e chama táxi, puxa NME 140, posição 02. Na 02 autorizado, chama na táxi, puxa NME 40. Azul 2770, decola 233, controle 1208. 1208, azul 2770, bom dia, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2770. Na saída Coral. Azul 2770, contato radar, suba para nível 180, saída Coral. Para 1180 na Coral, azul 2770. 1401 a bordo, 1,50 com alternado Recife. Xenia 1940, autorizando táxi Índia, ponto de saída da pista 10, chama Torre em 1185, quem negar 1097, confirma somente a alternada? Alternada Recife, livre táxi 7410, fora lá, chama 1895, com 1017, Xenia 60, 1140. Correto, boa. Boa. Gol 1184, chama o centro Recife 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 545 2085, obrigado, bom dia, gol 1184. Bom dia. Não puxa ideia que é só na mesma, ó. Autorizado, chama táxi, gol 1648. Importa não, táxi. Sou 4207, deixa eu ver para 2000 pés, autorizado final, ILS X-Way, pista 10, reporte, estabilizar no localizador. Guia para 2000 pés, autorizado na SP, pista 10, reporte, estabilizado, 2417. Pesado, puxa, posição 09, chama ataque, voo número 21. Boa, gestor, Rio Xenia 6140, espera do 10, tá pronto? Xenia 6140, bom dia, a linha e decola, fechou no 0, vento 080 graus, meia dúzia de nós. Vetoração vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 040, o limite localizador está para 3000 pés, o QNH 1017. Esquerda 040, desce a 3000, 1017, dá 3198. Possível. Então temos essa notificação aqui ativa no sistema. Qual foi o horário da notificação? Salvador, o azul 2770. Necessita de um desvio de 10 graus à direita por 10 milhas. Só para evitar uma pequena informação. Autorizado, azul 2770 após a suma pro de coral. Após desvios coral, azul 2770. Xenia 1140, decolado 41 no controle 120.8. 120 com controle, 1208 com controle, Oxana, é 40, obrigado, até a volta. Bom dia, controle, Salvador, Oxana, é 6140, decolou passando 2000. Chama a aeronave que pediu para táxi? É o Golo 62. 6198, desse parador meu pé, escurra direita para 080, autorizado. Sinal, IRS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Direita, 080, desce a 2000, chamada estabilizada, está 3198. Papapapá, Alfa Tango Tango. Serviço radar terminado, chame o controle Aracaju, em 1020, decimal 3. Voando 648, 1, 2, 3 a bordo, 2 horas, alta na receita. Qual o controle? 1, 8, 9, 5, quem negar no 0, 7? 18, 5, 6, 17, voando 648, autorizado o táxi até o 1, 0. Voando 2, 1, 3, autorizado o táxi até o ponto de espera, chama a torre em 1, 8, 9, 5, quem negar no 0, 7? Ono 8957, boa. Boa. Ono 2, Oxanem 140, poderia voar para hoje, Aracaju? Prisado, chamo, Oxanem 140. Chamo, 6140. Ono 648, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, agora 648. Ono 648. Salvador, Ono 4207. 7, o Golo 648, desconsidere. Mantém posição, Golo 648. 2 Salvador 4207. Azul 4207, ajuste no 097. Reporte cheio entregado. Trem checado. ONU 097, portar 4207. 5 minutos. Não gostou da Fox, né? Foda. Estabilizado. 3198, chama a torre de Salvador em 1198, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Pouso. Quadro 2770, estabilizado esquerda, Salvador. Tem uma aeronave? Azul 2770. Precisa desvio, Azul 2770. Zero. O Alfa Lima Charlie, apenas confirmando novamente, a pista que decola, 17 ou 0? Então decola da 1-0, autorizado Brasília, conforme a rota plano de voo, nível 430. Decola pistão 0, primeira curva direita, perfil de saída Arbor Elefa. Transponder 5411, controle 1208. Primeiro, confirma o PLB, né, está? De 3 a bordo, para acionamento, chama a torre em 118.95. Direcional Alfa Lima Charlie, a porta está aqui. Voo no 648, a Lima tem pista no zero, preparando-se para a decolagem, utilizando. A Lima tem 1 no zero, agora no 648. Controle, bom dia, voo 173, lado de informação, 739, acione a identificação dessa via, checada a Mari para 12 mil pés, QNH 0 no 7. Nesse via para 12 mil pés, solicita a Mari do Cato, Gol no 739. Autorizado, Gol no 739. Direto do Cato, 739, obrigado. Gol no 648, autorizado decolagem, puxa no 0, uma centena com 10 nós. Decolagem da 1-0, vou no 648. Pelo táxi, Alfa, Juliette, ingresso Pati 1, posição 03. Alfa, Juliette, Pati 1, posição 03, está presente. Opa, Fox, me escuta? Hoje entramos em contato com a sala IES, a mesma está retransmitindo o seu plano. Nós temos aqui no nosso sistema, só aguarda um minuto para a copa, mais alguns minutos, no caso. 4-0, bom dia, você volta. É. Então, 3198, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, 8 nós. Livre pouso, tá 3198. Sem baixar trabalho. Gol no 648, decolado aos 47, controle no 20 decimal 8. 208, obrigado. Controle de Salvador, Gol 1648, muito bom dia. Bom dia, Gol 1648, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA. Gol 1628, mantém o chão zero. Solo aos 49, direito no 211. 3-1-1-3-1-8-3-1-9. Solo Salvador, bom dia, 3-1-9, se livrou. 3-1-9-8, autorizando táxi Alfa Juliette, versão 02. Alfa Juliette, para portão 02. Bravo, controle. Deixa o Mestre Cabravo, quando possível, chamar de pouso. Caraca, Delta Fox, confirma a parte que se encontra bem seguida, cola? Tango Eco Delta Fox, já escuta. Bate o 5, pronto, copo, Eco Delta Fox, Morro São Paulo no meu pé. Lá Morro São Paulo no meu pé, conforme rota, plano de voo. Soma 7, ingresso corredor Axé, primeira curva direita. Ingresso no 0145, controle no 208. Delta Fox, procedimento correto. Por gentileza, checa o rádio, forte ruído no fundo, para 3, volume 5. Aproximadamente o problema no pátio 5. Outra vez do farol da barra e esteja atento a tráfego rumo oposto, tipo um Bravo Hotel 07, sem contato ainda com o controle. Controle Gol 1739, informa desvio à esquerda, proa 045 por 20 milhas. Gente, após desvios, túnel autorizado, final e ANS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador Gol 1739. Após desvios, túnel, reporte estabilizado, ANS X-Ray, Gol 1739. Controle, bom dia, Gol no 621, decola. Bom dia, Gol no 621, no contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360 da EL. Gol no 648, evitou no desvio de 20 graus à esquerda por 20 milhas. Sente Gol no 648. Te aguarde, Azul 2770. Gente, atenta ao tráfego rumo oposto, frequência livre, Romeu fica bravo. Oscar X-Ray, prossegue. O número 48 chama centro Recife em 125 decimal 45 alterne 126 decimal 85. 255, 2085, obrigado. Delta Fox chama a torre, 1895 para acionamento.